Uma vez eu fiz uma piada envolvendo um macaco jogador de futebol. Eu não pedi desculpa. Eu não pedi desculpa. Eu mantive a piada, fui até o final. Não, é uma coisa que não dá pra entender. Era pobre macaca. Em outro post, ele mostrou outro ataque quando um outro internato escreveu que o mundo, abre aspas, está infestado de preto. Minha família tem brasão. Vieram da Itália e da Áustria. Não é que vieram de navio escravo aqui. Isso é questão de mérito, competência. Superem essa ideia de sorte, azar, destino. Introduzam a ideia de decisão, estratégia e trabalho. É um assalto, caralho! Todo mundo no chão! Abandonei o protocolo, colo de quem no embrólio queria minha tutela. Rasguei script, não quis o fit, sandice me disse o Nutella. É o mundo da bela contra o da fera e a bela maldosa fudeu Marighella. E o mundo da fera proposto por bela impera, efeito vaca amarela. Fora de padrão, fora do seu raio de ação, foda-se incluso ou não, caô de golpista. Eu não sou racista. Abraça então, conexão com submundo, não nasce um segundo, começa no fundo do poço. Proativo querendo subir quando tudo aqui é angu de caroço. Subjugado calei sem esboço, joelho da bela no pescoço. Alimentando vários filhos da bela, tudo Zé Ruela, olha de poço. Controlar o pai do moço, bisavô do moço, controlar o moço aqui é osso. Reação que causa alvoroço, tomei sua janta, já tenho o almoço. Pegando gosto em viver bem sem a corda no pescoço. Atitude extrema contra a bela que só vem com algema. Pegando gosto em viver bem sem a corda no pescoço. Comunidade tem, quem faz o bem é do caroço. Nobres são minhas intenções, obscuros os caminhos que me permitiu correr. Nobres são minhas intenções, obscuros os caminhos que me permitiu correr. Nobres são minhas intenções, obscuros os caminhos que me permitiu correr. Nobres são minhas intenções, obscuros os caminhos que me permitiu correr. Mano, tô dizendo, vamos lá, me escuta. A intenção de vários vermes, vários filhos da puta, é remontar o escravismo, te fazer marionete. À mercê da opressão, escravidão se repete. Inferioridade racial perpetua, privilégio da elite dominante pontua, criando a estrutura social desigual, que preto é tratado como um animal. Manter supremacia branca, óbvio, é claro, impondo violência cometida com vários. Vários desse tipo são reacionários, que até hoje ainda choram. Patriotários, que como aquele verme nos ia com desprezo, por arroba calculava seu valor menosprezo. Nenhum apego à vida, puro peso na terra, causando grande caos entre pessoas da guerra. Que se foda, que se dane, foi demais chegar disso. O castigo tem que vir, é fácil, já é previsto. Tô tipo bem ligeiro com essa patifaria. O que se passa em minha mente, ele não gostaria. Checkmate, sem debate, como um urso, uma fera. A justiça será feita, esse verme já era. Agora é muita treta, tô buscando melhora. Longe aí de picareta, de mutreta, tô fora. Olhando pro futuro, o passado ficou pra trás. Sobras e migalhas pra nós, não nos satisfaz. Escolhas da sua vida, não são eles, você que faz. Entrar na sua mente o meu som. Somos carne de pescoço, preto de atitude. Atirando chumbo grosso, somos sábios, virtude. Pra verme, nós é sempre evidente, adverso. Causando rebuliço, intenções, nosso verso. Nobres são minhas intenções, obscuros os caminhos que me permitiu correr. Nobres são minhas intenções, obscuros os caminhos que me permitiu correr. Nobres são minhas intenções, obscuros os caminhos que me permitiu correr. Nobres são minhas intenções, obscuros os caminhos que me permitiu correr. Nobres são minhas intenções, obscuros os caminhos que me permitiu correr. Nobres são minhas intenções, obscuros os caminhos que me permitiu correr. Nobres são minhas intenções, obscuros os caminhos que me permitiu correr. Nobres são minhas intenções, obscuros os caminhos que me permitiu correr.